E a JM? Cê convocou o bonde delas pra favela. Tá todo mundo descendo o bico. Ela gostou, se amarrou na pegada do vilão. Tatuado, black, chave no pique do favelão. Nós que patrocina o baile, deixa vir, convoca todas. E aí, TJM, barulha tudo, cachorro. Amiga sua louca, desce e mostra a popa. Desce e mostra a popa. Bixi, essa é boa. Bixi, essa é boa. No barraco é vapo, vapo com as cachorras. Vapo, vapo, vapo com as cachorras. Vapo, vapo, vapo com as cachorras. Amiga sua louca, desce e mostra a popa. Desce e mostra a popa. Bixi, essa é boa. Bixi, essa é boa. No barraco é vapo, vapo com as cachorras. Vapo, vapo, vapo com as cachorras. Vapo, vapo, vapo com as cachorras. E JM, cê convocou o bonde delas pra favela. Tá todo mundo descendo o beco. Ela gostou, se amarrou na pegada do vilão. Tatuado, black, chave no pique do favelão. Nós que patrocinamos. Bixi, essa é boa. Bixi, essa é boa. No barraco é vapo, vapo com as cachorras. Vapo, vapo, vapo com as cachorras. Vapo, vapo, vapo com as cachorras.